O ex-prefeito do município de Chácara e atual vereador de Juiz de Fora, na Zona da Mata, perdeu o mandato e seus direitos políticos por 8 anos ao realizar propaganda eleitoral irregular. Além disso, ele terá que devolver R$ 3.970 aos cofres de Chácara. O ex-prefeito distribuiu um calendário com destaque para seu número de candidato, produzido com dinheiro público. Em 2012, após 4 anos desde que foi eleito para seu primeiro mandato, a Promotoria de Justiça de Juiz de Fora recebeu a denúncia da distribuição de um calendário que destacava 2 números repetidos, formando 22, o número de seu partido. Segundo o promotor de justiça Paulo César Ramalho, de acordo com a Constituição Federal, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Além disso, mesmo nos casos que a propaganda pessoal da autoridade seja legítima, não poderá ser financiada com recursos públicos. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.